Ok, Juliette Eco, então após 2 milhas, vai curvar pela direita, ok? Negativo pela esquerda, pela direita. Positivo, senhor. Mais 1 milha, curva direita para 295, grato. Brasil 4207, vai passar 170, chame o centro Recife, frequência 125.1, na antena 128.8. 288, Azul 4207, uma boa dia. Sim. Azul 4082, autorizado, final do procedimento RNAVE, reporte passando sem neleia. Informativa autorizada, informará o procedimento. Juliette, Eco, inicia curva pela direita para proa 295. Afirmativo, pela direita, proa 295. Eco. Proa 9954, complete aproximação, RNAVE, torre 1185. 295, obrigado, bom dia. Salvador de Pato, gol 1556, Israel. 1556. Mediação Texan de Pato, Climb mantém level 360. Climb 360, Israel de Pato, gol 1556. 1556, fly direct to Leda, intersect. From Pesa position, fly direct to Leda, gol 1556, thank you so much. Azul 4082 vai passar o 366, complete aproximação RNAVE, torre 118, decimal 95. 95, gente, que o homem, eu acho que não atrasa o conhecimento em formato e frequência livre. Comandou Eco Zulu Eco, está presente mais 7 milhas, estou 293. Presente, Eco Zulu Eco. Okay, request to receive center frequency 125.1, if enable 128.8, from the home roof. 125.1, all the approach, morning, Ocean 6200, killing formation. MX 6200, descend and maintain flight level 060, fly direct to Sierra Victor 368. Roger, Sierra Victor 368, descend 6000 and 6200. Controle Salvador, Serra de Alfa, decolada, escuta. Serra de Alfa, H1018. Suba até no 1500 pés, aguardando a extensão pelo litoral. Serra de Alfa. Serra de Alfa, linha magnética ideal para o destino? 235. Isso é de Alfa, está autorizado voar direto. Atenção a 1195. Ok, direto em ascensão, poderia ser 1225? Ativo, 125. Obrigado, Sérgio Alfa. One five, five six, S level 200, contact Recife Center. Frequency 125.1, enable 128.8. Ok, could you give a Recife Center 151.8, line 360, go on 5.6. Salvador, bom dia, Goma 790, 1500 pés na APUCA. 790, contato radar, suba via APUCA para o nível 370. Via APUCA, suba 370, Goma 790. Chanel 6200, fly direct, Serra Victor 368. Ok, direct, Serra Victor 368, thank you. Bruno 790, controle. 790, escute, eu prossigo. Oi, Romeu Fox 018, está presente. Opa, Romeu Fox 018, está presente, graças. Chanel 6200, descend and maintain 4,000 feet, 718-1018, clear airnav procedure, runway 10, report passing Sierra Victor 366. I'll report passing Sierra Victor 366, descend 4,018. Sobremodulado a formação, confirma. Mantendo pro 113, está presente mais 8 milhas, Eco Juliette Eco. Gente, Eco Juliette Eco. Na 6356, contato radar, voo direto Serra Vitor 368, para final do procedimento RNAVE. Isso aí mantém o nível de voo 080. Tá 3745, vou direto Leda. Direto Leda, tá 3745. O 3745 faz 5 milhas nessa prova válida. Entende. 790, passa 150, chame Recife, frequência 12685, alterna 12545. Gente, 12685, 12545, Gonal 790. Estou em Salvador, muito bom dia, 3895 da Tampa, passa 2. 3895, mantém o rumo de decolagem após cruzar 3000, autorizado vai direto Leda. Mantém o rumo de decolagem, é isso? Já chama a curva. E agora, sob vetoração, vou ir na proa 140. Proa 140, tá? 3895. 3200, para a proa 293. Pené 6200, sete aproximação, chame a torre no 895. Mandei Tina de vai. Com Juliette Eco, faça a curva pela direita, ok? Você pode atuar com a proa solicitada. Afirmativo, proa pela direita, proa 293. Chamé 6356, desse mantém ao nível de voo 060. C895, meia dúzia de milhas, teste de Salvador, assuma a navegação na flora de Leda. Direto Leda, tá? 3895. Acho que é Papa Golf. Está em contato radar. 57 milhas. Salvador, vigilância. Voo e Mari da presente. Autorizado chegada a Mari. Chame no ideal de descida. Salvador, Eco, Juliette, Eco, Proa 293, está presente 12 milhas. Queimando 10 milhas, né, Proa? 12 milhas, senhor. Eco, Juliette, Eco. 12 milhas, gente. O 3295 pode voar, monte vá. Fui Leda inicialmente aguardando o 3895. Leda aguardando monte para 3895. Com 3745, faça nível de voo 160, chame o centro na frequência 125, decimal 1, na alterna 128, decimal 8. Vai chamar o centro 251288, 3745, continue. Perfeito. 3356, desça e mantenha 5.500 pés, TNH 10017. Forma o tráfego 2 horas, 18 milhas, rumo oeste. Mantendo 4.300 pés, um Papa Alfa 34. Controle de Salvador, CR de Alfa, certificador 35. Mano 45, CR de Alfa. E autorizado, 145, CR de Alfa. Autorizado, 145, CR de Alfa. Tem de alfa, assim que possível, informe o seu estimado de pouso. Aos 1610. 1610, copiado. Chané 6356, mantenha 5.500 pés devido ao tráfego informado anteriormente. Reporte passando 368, aguarde para continuar a descida. Golf, desça e mantenha nível de voo 050. Papa Golf, aguarde o final do procedimento NDB Zulu da pista 190. Passa 140, chame Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 8. Ciente, 3895. Juliette Eco, retui curva à esquerda no retorno, ok? Retui curva à esquerda, já tem mais 3. Bem, tipo. A gente mantém ainda 5.500 pés, aguarde para cruzar com o tráfego, será autorizado a descer. Chané 6356, agora cruzando com o tráfego 3 horas, 2 milhas. A livre descida para 2.500, autorizado o sinal do procedimento a RENAVE, forme visual com campo. Pela esquerda. 356, complete a aproximação, torre 1895. Papapá, Sierra, Índia Alfa, controle. 54 milhas do oeste de Salvador, serviço radar terminado, chame controle Léo, frequência 120, décima 1. 9201, com Léo, Sierra, Índia Alfa, primeira controlada. Pronto. Salvador, Eco Juliette, Eco Pro A1, nome 3, está presente mais 9. Mantivo, está autorizado, Eco Juliette Eco. Lógica, Papagol, se desça e mantenha 3 mil pés, que é legal no 0,97, cancelado as restrições em Itaco. Controle Salvador, Eco Juliette Eco, solicita curva pela direita para a proa 293. Juliette Eco, pela direita curva, ok? Direita 293, Eco Juliette Eco, grato. Papagolfo, desça para 2 mil pés, autorizado final do NDB Zulu, da 1-0, reponte passando dura. Bom, que autorizado 2 mil, e o final do procedimento Zulu vai reportar dura. Meia, desça e mantenha, nível de voo 060, foi direto Serra Vitor 368, aguarde o final do procedimento terminado. Romeu Oscar, prossiga. Gente, QNH 1017, acione o código 0153, suporte no através de parede para ingresso em Interlagos. Apagou o Fiduna. Papa Golf, complete aproximação, NDB Zulu, torre 118, decimal 95. Muito obrigado. Juliette, diga. Eu acredito que você vai esquerda para a rua 193. Negativo, esquerda. São 32, no meia, desça e mantenha 5.500 pés, NH 10197, forma o tráfego 12 horas, 16 milhas, sendo curva à esquerda, com rumo oeste, mantendo 4.300 pés em Papa Alfa 34. Autorizou a para o Quilo Romeo? Autorizado, Quilo Romeo. Ativo, mantenha 5.500, aguarde para a próxima descida. Controle Salvador, boa, voo 2067, decola Dael, cruza 1.500, visual quando possível Dael, corrigindo fora de Leda. Voo 2067, contato radar na decolagem, submantenha nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, ascendendo 360, voo 2067. Juliette, é, patrulha. Escuta. Quem é pro que vai manter? Pro 193 por 11 milhas, só. Gente, é pro Juliette, é. Chama a torre 1895, quilômetro. São 3206, desça para 4.000, autorizado para segmento RNAVE, 190, informe passando 366, NH 1097. Passará no 366, né? 3206. 3804, contato radar. Cada mare, é ETAP, desça e mantém o nível de voo 060, aguarde o final do procedimento da aeronave da 90. 060, vamos postar em forma de viagem da 39. Controle Salvador, bom dia, passarela 2830, informação quilo. Sou 3804, negativo, mantém a chegada até ETAP, posteriormente será autorizado o 366. Afirmativo, descendo ao nível 60 inicialmente, para 3804. Passaredo 2230, desça e mantenha o nível 070, o ideal. Guarde final do procedimento RNAV, autorizada a chegada à van. 070, chegada à van, aguardado a RNAV 2230. Controle Salvador, voo 9954, passa 3 mil na saída pouca. Voo 9954, contato radar, sube e mantenha 350 via saída pouca. 350 PUCA 9954. Pesquisou no 366, né? 3216. 3216, complete a aproximação, chame a torre, ano no 8, décimo 95. 3216, chame a torre, ano no 8, décimo 95. Coordenação, Gol Papapá, Charlie, Foxport. Autorizado via chegada a Monf, desça e mantenha nível de voo 0620. Iniciei redução para 250 nós, número 3 na aproximação. Matilda, sendo na Monf 060, indo para 250, para o 3 na aproximação. Voo 2067, passa nível de voo 160, chame Recife na frequência 125, décima 1, na alterna 128, décima 8. 251, 288, boa. Eco Juliette Eco, solicita curva pela direita, proa 293. Pela direita, autorizado Eco Juliette Eco. Eco. 9954, passa 150, chame Recife na frequência 12685, antena 12545. 2005, 2545, gol 9954, boa. Tá com Juliette, controle? Escuta. E devido à duração do sequenciamento, faça espera nessa posição em condições visuais com curvas pela esquerda, ok? Aguardando para prosseguir. Sim, senhor. É com Juliette. 3804, desça e mantenha 4000 pés, TNH 1097, pós etapa, voo 0366. Preciso que mantenha a velocidade até a próxima etapa. Afirmativo, desce para 4000 pés, 5017, após etapa, vai voar 366, até 3804. Passaria do 2230, desça e mantenha o nível 060. E eu estabilizo no 060, inicia do som para 2109. Autorizado 060, ao atingir 060, redução para 2109, 2230. Vou 3804, vou direto sem a Vitor 366, desce e mantenha 2500 pés, TNH 1097. Desce para 2500 pés, direto ao Sierra Vitor 366. Charlie Fox Fox, solicita, desvio à direita. 2 horas de desvio à direita, forma no Charlie Fox Fox. Fox Fox. Passaria do 2230, vetoração para sequenciamento, vou ir na proa 150, limitado pela radial 260 de Salvador. Direita 150, limitado pela 260 de Salvador, 2230. De Salvador, muito boa tarde, é o azul 4463, passando agora 1400 pés, mantendo o eixo de decolagem. Azul 4463, contato radar, suba para o nível 180, pode cruzar nível de voo 050, está livre voar direto coral. Livre subida 180, após o 050, direita direto coral. Está livre para interceptar, 3804, autorizado, procedimento terminado, informe passando 366. Autorizado, informar, reportadores passando 366, está 3804. Controle Salvador, papapá, Lima, Mike Fox. Papapá, Lima, Mike Fox. Decolou Serra Índia com Índia para Serra Oeste de Alta Lima, acionado 0175, 4 a bordo. Ativo QNH 1097, está livre o cruzamento do eixo entre Simbra e Duna. a 500 pés, já pode visualizar o local de pouso. Teve cruzamento entre...